tá só, tem defensor. O rap verdadeiro é acima de tudo o grande salvador, que sustentou o rimador pra missão. Na sede de justiça não vou enterrar o meu dom. Aí, crisco de plantão, é isso mesmo, aperto o cinto. A corrente aqui é forte e os versos objetivo. Simples como a pomba, astuto como a serpente, com unhas e dentes defendo a minha gente, que sobrevive com a ajuda de Deus. Na batalha a gente sofrida que o sistema esqueceu. A 2000 graus, incômodo pros inimigos. Ananias prega o rumo, porque o rap também é vaso escolhido que bate firme. Resgata do crime meus parceiros, nas pancadas que bate forte, linguagem do gueto. Eu tô unido com quem quer guerrear pra fazer a diferença e revolucionar. Vai vendo, não vem pra perder tempo, jogar conversa fora, porque já os últimos dias, últimas horas, vim pra mostrar o amor de Cristo por você. Porque um dia no céu quero te ver, mão no arado sem olhar pra trás, tipo a mulher de Ló. Os guerreiros aqui tem pra te oferecer o de melhor, pra te ver longe das drogas e do crime, desfazer a quadrilha, aposentar os calibres firme, pra não cair nas armadilhas diabólicas. Como uma flor que nasce no lixo, Jesus transforma, enquanto os castelos de muitos é curtir. Planos, objetivos, materiais que vão ficar aqui, que desperte o homem cego e se arrependa. Creia pra ser salvo das culpas que condena. Louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra por minha voz pra te dizer: não tamo só nessa guerra. Não tá só esse povo sofrido, não tá só o povo escolhido, não tá só, não, não tá só. Levanta a cabeça que ainda tem solução. Eu sei que a vida é triste a ponto de explodir, mas não murmura que o mar vermelho Deus vai abrir. O maná vai cair, porque com ele ninguém pode. Nem teus anos de cadeia, nem a morte, nem a muralha, por mais grande que seja. Com ele a vitória é certa, é garantida, peleja. Meus olhos viram, testifico como João, a glória é manifestada do Deus de Abraão. Meu bom, como a serpente no deserto, foi levantado pra tirar da minha mente os planos de assalto, o gozo da ilusão, com os malote na mão. Consequência triste, vai, vai ladrão, deitar no chão. Não, preferi o caminho, a vida é a verdade que me livrou da morte, da grade, a luz do fim do túnel brilhou pra mim, assim como José, ele não desistiu de mim. Aí, nem de você, dê graças pelo oxigênio, porque ainda há esperança pro nosso sofrimento. Pra causa impossível aos olhos humanos, se crê, se prepara, ele vem chegando com amor e compaixão e poder, pra ressuscitar, livrar, salvar você. Bato no peito na humildade através do verso, que meu Jesus tá vivo e ele está bem perto de retornar com glória nas nuvens do céu.